9, 8, 7, 6, 5. E faltam mais algumas atitudes estúpidas da humanidade para sua extinção. Na criação, somos deuses, bactérias, tudo e nada. Antídotos envenenados, à busca da cura, do ouro, da chave, da luz. Somos essa energia inconstante na instabilidade do planeta sobre nossas ações. Tomamos por instinto, dividir. Fizemos cores, criamos raças, nações, países, religiões, ritmos. Dividimos terra, comida, sangue, culpa, céu. E dividimos os átomos. Um instante e foi-se o som, a cor, a forma e o sabor junto com a rosa. Percebemos então um pouco da fragilidade humana diante de sua criação. Várias formas de energia estão em nossas mãos. Quase perfeito de George Bush II, de mandar pelos ares uma grande parte do mundo. Falhou porque aqui surgem mais três ativistas dispostos a dar o sangue contra essa conquista. Contra a fissão do urânio, pra obtenção do plutônio. Contra toda a construção de reatores atômicos que geram lixo nuclear pra poluir o ambiente. E com os anos causam danos que se tornam permanentes. Vocês querendo ver a destruição global, investimento a todo custo na energia letal. A construção de Angra até já anunciaram no jornal, mas nem sequer discutiram no Congresso Nacional. Na cara de pau, querem botar dinheiro público. BNDES de investidor não será único. Franceses e ingleses crescem o olho também. O urânio do Brasil é igual a doce na mão de neném. Veja esse CV, informação na sua TV sobre o desastre ecológico que pode acontecer. Não vou deixar explorar nem destruir minha Amazônia pra ter energia nuclear e muito menos bomba atômica. Pensem nas meninas. Sem licença pra lançar rima termonuclear. Magu, pacifista, diga Rose, tá no ar. Não pra causar estrago como Césio 137. Estilo MacGyver, desarmo bomba com chiclete. Manchete na internet, em jornais, TV, revistas. Construção de Angra 3, radiação à vista. Sou contra a ideia dessas usinas no Brasil. Sei lá que isso acontece, o que rolou em Chernobyl. Não sou Playmobil pra vocês brincar com minha vida. Como as 200 mil em Nagasaki e Hiroshima. Nem tenta amenizar, fazer com que eu me acalme. Se não jogo em vocês uma tonelada de napalm. Não basta fome, morte, desemprego, CPI. E o gasto de Angra 2 que custou mais de 10 bi. Mas de boa, não é seu filho que nasceu sem cérebro. Não é sua família que sofreu o terror do Césio. Enquanto você elabora o plano mirabolante, o meu verso explode, implode o mal do coração dos farsantes. Energia atuante é só ouvir pra crer. No rap radioativo nem bicho escroto vai sobreviver. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas só não se esqueçam.